Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdópolis! Está começando mais um Nerdópolis Cast. Eu sou o Marcos, o gênio do mal, e a única coisa que eu não sou é Dart. Estamos aqui na presença do nosso amigo zumbístico, Wellington Magari. Miolos, mas bate no no liquidificador, joga um leitezinho, uma Nutella, vai ficar bom. Que vai ficar bom. Meu amigo Wellington Magari, estamos reunidos, eu e você, para falar hoje de plantas versus zumbis, Magari. Não é uma história. Não era numa história bíblica? É de uma história bíblica? Até uma santa no meio. Essa é a piada. Por que estamos reunidos então para falar de uma santa, Magari? Uma história. Uma dieta santa que vai fazer emagrecer. Pergunte-me como. Pergunte-me que tá melhorando. Uma dieta santa, tá faltando. São três nomes aí, né? Nós temos uma dieta santa. Não, a dieta é da Santa Clarita. Ah, Santa Clarita, a dieta da Santa Clarita. Mas diet? Diet não é de falta de açúcar? Ou é de dieta? Então, mas é pra dieta. É dieta. É dieta da Santa Clarita, então? Sim, a dieta da... Eu achei que era tipo Santa Clarita sem açúcar, só por causa da proteína. Ah, é que é mais um trocadilho. E também porque diet, se você tirar o T do diet, fica morra. Morra. Tudo isso na abertura, porque nós estamos reunidos para falar de Santa Clarita Diet, uma série original. Da Netflix. E por incrível que pareça, não enrola muito. Nem enrola. Ela não enrola em toda a série, Magalhães. Eu não acho que eu concordo com isso. O Demolidor vai rapidinho. A primeira temporada. É porque a segunda são duas temporadas, né? O Demolidor e o Justiceiro. Tá, a do Justiceiro é boa, a da Electra é uma bosta. E temos também a... Não assisti a Jessica Jones lá ainda. Punho de Ferro também não assisti ainda. E talvez não assista os Defensores. Não, eu vou assistir. Você vai, mas você tem que acompanhar tudo pra poder ver os Defensores, né? Ah, não precisa. Precisa? Não. Então nós vamos falar dessa série, mas tudo que a gente vai falar é daqui a pouco, depois de uma vírgula sonora. Aproveita que tá só nós dois aqui. Abra aquele freezer lá e tira um pedaço do curso pra gente. A gente vai tirar, sabe o quê? O acém, cos. Você entendeu? Cos. Sim. Acém, cos. Acém, cos. Sim. Voltamos já. Entro e arranco mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Carne, alma gêmea, bate coração. Nerdópoli Cast. O último podcast nerd. Santa Clarita Diet. Uma das melhores surpresas do começo do ano de 2017, né, o Wellington Magari? Exatamente. Na verdade, esse é um dos raros momentos em que o Wellington Magari indica alguma coisa pra gente e olha só, uma comédia. Pois é. As pessoas aí, o Eduardo Costa principalmente, costuma dizer que você não sabe sorrir, né, Magari? É que eu posso rir de tudo. Então, assim, a gente vai medir dessa forma. Se a série fez o Magari que não ri de nada ri, então ela merece aí um desconto, né? Tá, mas eu sou um cara feliz. Por dentro, né? Exatamente. Internamente. Eu sou fácil de agradar. Você não me chama de retardado? Entendi, é só não duvidar da sua inteligência, né? A gente entendeu, Magari, fala uma série ou um filme que ofende a sua inteligência. Esquadrão Suicida. Entendi. Eu quase falava aquele lá, mas eu acho que já tá muito batido. Tá, o pessoal nem lembra mais, eu acho. Que bom, esqueço. Bom, essa série Santa Clarita Diet foi criada pelo Victor Fresco. Fresco. Ele é fresco, ele tá fresco a... A Sheila que ia gostar. Por quê? Ah, a Sheila, da série que a gente tá falando agora. Ah, sim, entendi. Ela é fresca. Muito boa a piada, Magari. Ah, vamos sim. Você está rindo por dentro. Eu tô internamente. O Vitor Fresco fez várias coisas aí que ninguém se importa, na verdade, né? Ele fez uma série chamada Sean Servants the World. Go On, que eu já ouvi falar mais. Mas de tudo o trabalho dele, Magari, o que mais me chamou a atenção é que ele é o escritor da quarta temporada de Alf. Nossa. O E. Teimoso, que eu acho que você deve conhecer mais do que tudo que ele já fez. Sim. Eu já ouvi falar desse. Meu nome é Or aqui. Uhum. Na verdade, acho que eu ouvi falar de algumas séries dele aqui, mas não, nada assim, muito empolgante, na verdade. Não. O único que eu ouvi falar foi esse do Esse aqui, The Service the World, é um cara, é um pai separado, gay, que tenta se aceitar. Acho que é isso, não é assim. Bom, também não faz diferença. Eu só queria citar mesmo era o Alf, porque eu acho que dos trabalhos dele, né? Acho que mais memorável aí é ser escritor da quarta temporada do Alf. Não vai dizer nada. Não, eu tô olhando a lista dos trabalhos dele pra ver se eu reconheço alguma coisa. Não é nada, né? É, Alf. Só o Alf, Família Dinossauro também. Ele fez algumas coisas, 5 episódios. Ele é melhor escritor do que diretor, né? Eu acho. Ah, mas ele é o criador, não é diretor. Ele é o criador da Família Dinossauro? Não. Ele é o criador do Santa Clarita. Não quer dizer que ele é o diretor. Também. Tá, mas não quer dizer que ele seja o diretor. Não, entendi. Não, porque algumas coisas aqui ele é o diretor, né? Ah, sim. Ó, a maior surpresa, então, de Santa Clarita, a gente falou aí do criador, o Fresco, né? É Drew Barrymore, numa série que eu acho que não... É bom porque não tem absolutamente nada a ver com tudo que ela já fez. Ou tem, Magari? Você que é um fã de Drew Barrymore, lembra de algum outro trabalho parecido dela? Não sei, eu não assisto... Ela faz muita comédia romântica, coisa que eu não gosto, obviamente. Uhum. Acho que a última coisa que eu lembro dela foi no Pânico. Ela é parceiraça dos caras de nada lá que a gente viu falando. Do quem? Com a Sandra. Ah, tá. E, sim. Por isso que eu não assisti muitos filmes dela. Ela tem um que eu gosto, como se fosse a primeira vez. As Panteras. As Panteras, As Panteras que dizem que lançou o brasileiro lá. Eu não sei o nome de ninguém, já notou? Ah, o Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro, que está no Westworld também. Você viu que eu vou fazendo um monte de gancho aleatório? Adil Berma, que se eu não soubesse a pronúncia certa, apesar de não acertar, falava Barrymore. Né? Barrymore. Uma mulher aí no alto de seus 42 anos resolveu que ia fazer uma zumbi. Né? E o legal é... Fala, Magari. Eu ia falar, tá na hora de fazer uma coisa diferente. E o legal é que eles carregam o jeito meigo da Drew e da maioria dos personagens dela, até da personagem dela nas Panteras, né? Elas são assassinas violentas, mas ela ainda tem essa feminalidade, não sei se existe essa palavra. Feminilidade. Feminicidade, sei lá. Ela carrega isso com ela, então ela tem isso na série, ela é uma pessoa doce, fofinha, que come corações. Não só corações. É, eu tô resumindo, né? Bom, ela é acompanhada aí do Timothy Olyphant. Olyphant, é isso mesmo? Olyphant. Não o elefante. Que nome da hora. Ele que vende mais trabalhos aí do... Né? Lógico que os trabalhos da Dilberman são memoráveis, né? É, eu acho que ela é a mais famosa, né? É, a mais famosa da série, com certeza. Mas ele tá no Velozes Furiosos, se não me engano. Ah, ele tá. Quem não tá em Velozes e Furiosos? Dos 72 filmes que já lançaram. O Adam Sandler não tá. É, o Adam Sandler ainda não. E eu vou falar pra você que no Santa Clarita o meu personagem favorito é ele. É legal que ele é aquele, né, aquele negócio, ele quer ficar do lado da mulher, apoiar, mas só que o jeito de apoiar é meio difícil, porque ela meio que vira um assassino, né? E ele acaba embarcando também. É? Ele é nós, né? Ele é o que seria nós. Sim. Deixa eu ver aqui a filmografia dele, que vê se a gente lembra de alguma coisa. Não, ele faz mais filmes. Não é muito filme. Ele normalmente ele é. Tá. Então, mas normalmente ele não é o protagonista, ele é figurante, ele é um cara da polícia, ele é um bandido aleatório. Hitman, acho que foi um dos poucos que ele estrelou. Ele era o Hitman, né? Se não me engano. Sim. Ele tá em 60 segundos também, Pânico 2. É, no Pânico 2 ele tá também. A Adriel tá no 1 e ele tá no 2. É que na verdade eu assisti a série, eu acho que eu lembrava do Adriel, né? Mas eu não lembrei dele de nada. É isso, comprovando o que você falou, né? Ele tá sempre de fundo. É, ele é sempre aquele personagem que tá lá, você assiste, você fala, já vi esse cara em algum lugar. E nós temos aqui a Liv Helson. Hanson? É isso? Não é Hanson. Helson. Ela que vem aí de Antes Que Eu Vá. E né? Só Antes Que Eu Vá mesmo. Não tem mais nada dela. E o último que é o Stiller Gizondo. Ele que, dos trabalhos que eu vi aqui, o que eu mais lembrei foi o Espetacular Homem-Aranha. Ele é um dos Stays. O irmão, né? Irmão da Green Stays. Você lembra dele, cara? Agora eu falando no mudo. É, estou falando no mudo. Você lembra dele no Espetacular Homem-Aranha? Eu lembrei porque na hora que eu tava vendo a série, eu gosto de sempre fazer isso. Ver os atores e ver o que eles fizeram antes. É. Aí eu lembrei. Mas ele é aquele... Ele aparece o quê? Um minuto somando os dois filmes. É verdade. Ele vem de um. Ele também tá. Ele é o filho do Will Smith. Do Smith, não, do Ben Stiller. No, Ben Stiller? No Noite no Museu 3. Ah, é verdade. Eu não assisti o 3, acho que assisti só o 1 e o 2. 3 é legalzinho também. É. Eu conheço mais ele na série Psyche, que ele era o jovem. Ele fazia o papel do jovem, o protagonista lá, que era o Xiao. Sempre tinha um flashback da infância dele e ele era o jovem. Ele simboliza o nerd na série, né? Sim. É claro, pra pegar o público. Ele vem de uma série que eu tive vontade de assistir. Eu tenho vontade de assistir, mas não tive coragem ainda, que é a Onsei Wopi Atai. Aquele de... Contos de fadas? É. Não tive vontade, não. Não, eu tive vontade, eu não tive foi coragem. Sabe, tipo, eu tô com medo de me decepcionar, mas eu tenho vontade de assistir alguma coisa. Bom, então vamos lá. Santa Clarita Diet é uma série original da Netflix que fez sociedade com o Adam Sandler, né? E que, como a gente já comentou, tem mais de 500 milhões de horas de só assistidos ao Adam Sandler. Isso. 500 milhões, não 1 milhão. 500 milhões. E aí vieram com essa premissa do Santa Clarita Diet. Eu tava ouvindo falar bastante do Santa Clarita, né? E isso que era uma série... Só que assim, o que me afastou de primeiro foi que falaram que era uma série de zumbi, Magari. Ah, sim. Aí já me afastou um pouco porque eu tô meio cansado de coisas envolvendo zumbi ultimamente. E olha que eu nem assisto The Walking Dead. Sorte sua. Eu ainda me interesso. Pô, mas agora, eu posso falar que eu também não. Eu ainda me interesso um pouco pelo Zumbilândia, sabe? Que é um negócio meio diferente. É, Zumbilândia é legal. Porque é negócio escrachado mesmo. Sim. E tá pra sair o 2 em qualquer momento, né? Acho que estão gravando. Teve até um... Eles iam fazer um seriado. Só que como não ia ser com os atores lá, o pessoal ficou de mimimi e acabou sendo cancelado. Nem saiu. Mas é que acho que aqueles caras fizeram o filme ficar legal. É, então. Você veria um filme do Zumbilândia com outras pessoas? Uma série, aliás. Ah, sei lá, se for a mesma história, quem sabe? Então tá. Aí no Santa Clarita, que na verdade Santa Clarita é o nome da cidade onde eles moram. Sim. Né? Nós temos esses dois personagens, o Joey e a... Como é que é o nome Sheila. Dela? Sheila. E a Sheila, isso. Eles são corretores de imóveis, uma profissão que eu acho, assim, muito ingrato. Aqui no Brasil, Magari, quando você vai... se candidatar a um serviço de corretor de imóveis, né? Eles aceitam qualquer um, primeiro ponto. E eles falam que você tem que fazer um curso para trabalhar com eles, curso que você vai pagar depois que começa a trabalhar. E enquanto está o curso, se eles não te dão passe, eles te dão alimentação, não te dão nada. E aí você fez o curso e começa a trabalhar para eles. E sabe que corretor de imóveis não tem salário, né? Sim. O imóvel que você vendeu tem uma porcentagem que é sua. É. Agora você imagina você totalmente inexperiente tentar vender uma casa. Você não consegue. Ah, tem que ter muita lábia. Tem que ser já vendedor na natureza já. Ou experiência com vendedor, né? Mas acontece que o Joe e a Sheila, eles têm experiência como vendedores e são bons vendedores, né? Eles têm uma vida muito boa, inclusive eles compram a Range Rover. Já no começo do filme, com dinheiro de venda de casa. E o legal, Magari, é que essa questão deles serem corretores é que desenvolve muito das cenas mais engraçadas da série, né? É quando eles tentam matar o cara dentro da casa que eles vão vender. Uhum. Lá que o Joe acaba ficando um amiguinho do cara. Exatamente. E aí a gente tá falando de matar, a gente tá falando de zumbi. Qual que é de fato a história de Santa Clarita Diet, ô Magari? Qual que é a história? É, qual que é a primícia? Peraí, deixa eu tomar um gole d'água aqui. A premissa é que, ó, um belo dia, tem essa família normal, mora lá em Santa Clarita, Los Angeles, se eu não me engano. Não, Califórnia. É, Los Angeles, Califórnia. Tá ok. Que, de repente, a mãe da família, né, que é a Sheila, ela morre. Sim, essa aí é triste, só que ela não morre, tipo, só morre. Ela morre, mas ela, tipo, esquece de cair, como dizem por aí. Ela continua viva, ela só não está viva. Desmorta. É. Ela morre, mas não sai do corpo, tipo. Os sinais vitais param, o coração para. Conforme a série vai avançando, a gente vê que ela vai tendo a decomposição normal de um cadáver. Uhum. Mas ela continua por lá. Não deixa isso atrapalhar, ela continua. Só que ela adquire uma, como o próprio nome diz, que é de dieta. Uma dieta peculiar, que é de carne humana. É base de proteína, né? Sim. E só serve carne humana. Só carne humana e fresca. É fresca, não pode ser determinado da série, ela tenta consumir carne humana congelada há muito tempo, né? Sim. Muito eles dinheiro. Vão, eles vão lá no necrotério lá e compra pro cara. Daí ele compra um pezinho lá, ela não gosta. E o legal é que nessa cena do necrotério, eles vão lá e falam assim pro cara que trabalha no necrotério. A gente precisa de um cadáver. E o cara fala assim, vocês vão fazer sexo, né? Com o cadáver. Eles, tipo, é isso mesmo. Aí ele falou, não, peraí, se eu disser que eu vou comer, acho que é melhor falar que vão fazer sexo. É. E aí o cara pede uma quantia absurda, né? Pra entregar o cadáver. Aí os caras falam assim, né? Acho estranho aquele valor. Ele fala assim, vocês estão achando que a perversão de vocês é barato? Não é não. De certo que não era a primeira vez que o cara entregava um corpo também, né? Ah, não, ele já sabe. Ele faz, é tipo, como fala, comércio paralelo. É, só que o dinheiro que o Joey tinha na carteira só deu pra comprar um pé congelado. É, mas pelo menos serviu. Já pensou se eles compram o corpo todo e não serve? Eles descobrem que... serve. Exatamente. Não ia prestar pra ela comer. E não serve também animais, porque em determinado tempo, momento da série, no começo ainda, eles tentam partir pra animais, né? Tentam fazer ela comer uma galinha. Não adianta. Não adianta. É legal que ele fica assim, você matou a galinha? E ela tenta enrolar ele, e ela pulando de alegria, ele, eu vendi a casa, e ela pulando, e ele, você comeu a galinha? Eu quero pular também. Eu quero dar pulinhos também. Eu prefiro muito o personagem dele, porque na verdade ela é o estereótipo do zumbi, né, o Magari? Apesar de que é diferente do que de muita coisa que eu vi com zumbis ultimamente, né? Não tem aquilo do andando. Ela é um ser humano comum. Só tá morta. É isso, né? É, um dia a morte chega pra todo mundo. A diferença é que ela não caiu. Ela continuou por aí. Não caiu. E é ele que dá o equilíbrio da série, eu acho, sabe? As cenas mais engraçadas tem ele envolvido. O jeito dele tentar se manter natural, mesmo com a porra toda fodida, sabe? Então, o que eu falo, o Santa Clarita, apesar de ter a temática zumbi, ela trata mais de relacionamento. Sim. Porque é como ele quer tentar deixar a família unida, ele apoia a mulher, mesmo que ela em tese vira uma serial killer, sim, que é o que ela vira. Meio desajustada, mas vira. Sim. Mas mesmo assim, ele apoia, não fica. Ele não afasta... É, ele gosta dela ainda, mesmo assim. Sim. E isso acaba envolvendo a filha deles, né? E o vizinho nerd. Agora, eu pirei, Magari, no primeiro episódio, quando você descobre que os vizinhos da esquerda e da direita são ambos policiais. É. Você fala assim, não podia ser pior. Dois assassinos no meio e um policial de cada lado. É só que um ele é amigo, né? Que é o cara, o negão lá. Uhum. Inclusive, eles puxam maconha junto. São amigão. E o outro, ele já não é muito... Não vai muito com a cara. Mas mesmo assim, você fica pensando, pô, entre dois policiais tem um assassino, né? É sim. Tanto que é isso que acaba que um deles lá acaba descobrindo, desconfiando, e acaba virando jantar. É. O que acontece? O Joey, que é o meu personagem favorito, ele na verdade é um bundão. Eu acho que você já falou isso. É, já, várias vezes. Ele, na verdade, é um bundão, Magari. É bundão e desajeitado, né? E a mulher dele tá naquela mais de... A Drill, né? Ela tá mais naquela de ataque voraz. De repente não, é que ela ataca, morde e mata. Então, ela, como eu falei, ela morreu, ela é um zumbi. Ela só não é um zumbi como que tá acostumado. Mas tanto que eu, várias coisas da série ela age por impulso, pelos instintos. Tipo, pra comprar o carro que você falou aí. Eu vim de roupa. Ela comprou no instinto, agir, pronto, depois eu penso no que acontece. Na verdade, nem tá pensando mais, porque o próprio nerdzinho fala que a parte que controla os impulsos dela não existe, né? Então, ela age por impulso, seja pra se alimentar, seja pra essas coisas de... Os conselhos que ela dá pras amigas, que acaba fazendo as amigas soltar frango por aí. Verdade. É tudo impulso. Ela aconselha a filha a largar a escola. É, largar... Tanto que eu assusto a filha. Pô, você passaram anos falando pra mim e agora fala pra me largar. É. E é engraçado que ela vira uma maníaca sexual, né? Qualquer coisa pra ela, fica com formiguinha, ela fala. Tô com formiguinha. O Joey Magari, que é meu personagem favorito, ele vai se tornando um assassino também à medida que a série tá passando, né? É, por ela, na verdade, não é um instinto dele. Ou será que ele já era um assassino e só precisava de alguma coisa pra despertar? Ah, não. Não, tanto que você vê que aquele o traficante lá, que eles vão lá na casa lá pra matar, prepara tudo. Ela deixa ele isso junto com o cara, ele vira amigo do cara. Ele tá fazendo por ela. Verdade. Pode falar. Não, ele tá fazendo por ela, não é porque ele é um. Ele já tinha assim, coisa assassino, tanto que não. Na série inteira é ele que tá tentando fazer achar alguma coisa pra ela voltar ao normal. É só no momento em que o cara meio que desafia ele, tira ele do sério, que ele dá uma pasada na cara do cara, né? Sim. É o único momento que ele fica a dane-se. Foda-se, já tá tudo fodido mesmo. Imagina a pressão que ele tava. A mulher morrendo entre aspas, de fome no lado. O policial se aproximando, falando que... Já pensou se a gente pega um assassino, ele vai pra cadeia, vira mulherzinha, não sei das quantas. Aí, uma hora ele surta. Tô legal. Tem só um único clichê na série, mas não é nada que desmereça, porque é muito bem feito. Eles resolverem caçar apenas bandido, né? É bem Dexter esse negócio. Tipo assim, nós precisamos matar pessoas, então a gente vai caçar só bandido. Ah, mas não é clichê. Faz sentido, porque eles não são assassinos, não são bandidos. É. Se eles vão ter que caçar bandido. Vão ter que matar alguém, o mais lógico é eles falar, vamos matar quem em tese merece. Quem merece. E na verdade eles matam poucos bandidos, né? Eles matam muita gente, mas é no susto, na verdade. Ah, ela mata aquele carinha do carro lá, foi no impulso, como eu falei. Uhum. Aí o Joey mata o vizinho, dela. Impulso. Ela acaba virando, transformando o outro lá, o outro negão lá. Uhum. Que é um bandido também, no susto. O cara que dá em cima dela, que trabalha com ela também. Então, aliás, também esse cara aí, que é o Nathan Fillion. Você acha que ele vai ser um personagem recorrente? Porque ele é um ator famoso. Vai cair rapidinho, ele morre. O primeiro, né? Que ela mata. E tem outros lances também. Tem algumas coisas que apontam pra... É como assim, você ir do ponto A pro ponto C e passar pelo ponto B, a série tira isso. Um grande exemplo é o Negão, o último vilão da série, né? Que de repente ele é mordido e se torna um zumbi e mostra aquela vomitaiada, porque eles, quando se tornam um zumbi, eles vomitam muito, né? E espelham aquela pedrinha vermelha. E aí, cara, de repente vai mostrar o grande vilão da série, eles estão armados com faca, tesoura, martelo, seja lá o que for, e quando abre a porta, o cara tá mudado, mas de outra forma. Então, acaba... Você meio que deixa de ser o que você era antes. Você vive pelo instinto. Ele fala, agora depois que eu morri, eu vi que tudo que eu fazia antes, a droga que eu era viciado, sumiu. Então, agora a gente tem que ficar junto, que ela é igual a ele. E ele virou músico. É. É muito bizarro, sério. Eu tenho uma pergunta, Magalhães. No primeiro momento, você começou a assistir a série, primeiro, O que te levou a ver a série até o fim, que a gente sabe que você é um cara que dropa as coisas? Sim. Ah, eu comecei, apareceu no Netflix lá. Tava procurando alguma coisa pra assistir. Que aliás é o que você, 90% do tempo que você passa na Netflix é procurando alguma coisa pra assistir. Aí eu achei, eu assisti. Assisti um episódio, assisti o segundo, achei legal. Eu acho legal que são episódios de 20 minutos, 23. É rapidinho, você assiste. Não é aqueles episódios de 50 minutos, uma hora. E contatou a história toda, né? Então, e apesar de ser uma série da Netflix, não tem enrolação. Ela vai de direto ao ponto. Eu só não gostei, apesar de ser um engraçado pra caralho, eu não gostei muito do desfecho do episódio final. Tá, entendi. Eu também achei que podia ter feito de outra forma, mas eles deixaram muito aberto. Tanto muito que se caso não fizesse sucesso, se parasse nessa daí, não fosse ter uma segunda, ia ficar muito... Teria um final decente, né? Eles deviam ter fechado a série, deixado algumas pontas soltas, uma aqui e outra ali, mas não, lá foi tipo, parou um episódio, a gente vai voltar. É, tipo, como se tivesse um próximo, né? Ali já encavalado. É, tipo, se fosse mais, apenas mais um episódio da série. Porque o episódio 9 é foda pra caralho, que é o episódio do músico, né? Que eles atacam ele, tem aquela batalha e eles matam ele. Você não lembra dos nomes dos personagens, eu não lembro dos episódios, assim. Pra mim é tudo uma coisa só, uma maçaroca só. Acho que você viu direto. É. Eu não vou lembrar, o episódio 9 é aquele, o 10 é aquele outro. Ah, tá. É que na verdade, Magari, toda série, eu já notei isso, o penúltimo episódio é quase sempre melhor que o último, já notou? É, ultimamente tá sendo assim. Game of Thrones tem isso do nono episódio ser o episódio, né? Uhum. A gente só não pode fazer isso quando for o último episódio de todos os episódios da série, né? Aí o último tem que ser melhor. Porque não tem resolução. Às vezes eles terminam, tipo, qual episódio? Tô tentando lembrar uma série que é tipo assim, o penúltimo. Ou o filme mesmo. Como eu falo? Pouco antes do final eles resolvem tudo, matam o vilão. Aí tem aqueles 5, 10 minutos, tô falando em filme. Uhum. Que é mais um encerramento. Não serve pra nada. Não serve pra nada, serve pra dar um encerramento. Não é tipo o Senhor dos Anéis que tem 72 finais. Entendi. Eles decidiram por um e foram jogando final. As últimas 3 horas do filme é praticamente final. Não, eu tenho um filme só pra final, né? Ah. Mas tem filme que é raro ele ir até o minuto final, assim. O minuto final é o fim de certo do filme, né? É raro ter assim. Não. Normalmente termina uns 10, 5 minutos antes, aí no final tem aquele encerramentozinho dos personagens. Sabe um que acaba. Mais normal isso, magari em filme de terror. O Arraste-me para o Inferno, ele acaba no ápice, na verdade. Ah, depende. Esse filme de terror normalmente acaba assim. Eles matam o vilão, aí tem um encerramentozinho. Aí mostra o personagem olhando pro horizonte, assim. Aí, de repente, o vilão volta. Aí termina. É verdade. Então, sempre tem esse momento, né? É. Mas é que série tinha que ser diferente. Não precisava ser o episódio inteiro no encerramento. Poderia ser os 15, 10 minutos finais ali. Mas que a maior parte da ação fosse no último episódio, sabe? Sei lá. Tá, mas isso não deixa Santa Clarita menos bom. A série ainda é boa. Aparece uma cientista que começa a desvendar os segredos do zumbi. Na verdade, o Joey, a série inteira, ele já vem desvendando algumas coisas, né? Ele vai pesquisando. Ele vai comprando os livros que é. Qual que é o nome da. Sérvia, então. Que ele acha. Ele vê uma ilustração que tem aquela bolinha vermelha que ela espelhou quando virou o zumbi lá. Uhum. Aí ele começa a ver alguém que fala servo, ele chega no. Diretor da escola, na mãe do diretor da escola. Mas tirando isso. E aí vai na convenção de nerd. É, que é o vizinho lá leva. Aquele nerd indiano que conversa com ele no banheiro é famoso também, aquele ator. E é que indiano é igual o japonês. Entendi. Você é tudo a mesma coisa. Tudo igual. Meu amigo Wellington Magalhães dos... Até o nome é parecido. É Ravi Patel. É Patel. Ah não, é famoso mesmo. Ele é um indiano transforma. Ele é um indiano padrão. Ele é um indiano padrão. É tipo quando precisa um mexicano, chama o Danny Trejo. É. Quando precisa um indiano, chama ele. Quando precisa mestiça, chama Lucilio, né? Você tá sendo misógino. Você notou, né, Magari? Eu tô o quê? Sendo misógino. Eu não sei como é que faz a palavra. Não, cara, que misógino. Minha piada, minhas regras. Vamos falar em Danny Trejo. Eu acho que essa é uma série que abriu o Danny Trejo. Ah, sei lá. Quem sabe numa segunda temporada. Não o Danny Trejo de machete, mas um Danny Trejo, sei lá, corretor de imóveis, talvez. É que essa série é tão legal que acho que ficava legal o Danny Trejo nela. É a cara dele, essas coisas. Bom, de cadáveres na banheira com gelo a cadáveres num congelador. É. Num tipo. Como é que é o nome daquilo, Magari? É um. O quê? Freezer? Não, eles guardam as coisas. É tipo um galpão, né? Aqui no Brasil. É, sim, sim. É, galpão. Aqui no Brasil não é muito comum. Lá eles têm esses lugares que são só esses tipo depósitos. Você vai jogar, você vai acumulando as coisas lá. Então ela guarda cadáveres lá, ela faz suquinhos de orelha pela manhã pra caminhar. As amigas dela perguntam, o que, que você anda tomando pra estar também? Ela fala, só proteína. Isso que o nome da série é diet. E dos 10 episódios de meia hora, totalizando aí 5 horas de episódio de série, ô Magari. Você viu que essa conta eu consegui fazer. Poxa. Qual é o momento favorito seu em toda a série que você falou, porra, isso aqui valeu a pena eu estar assistindo essa série? Essa, eu não tenho, eu acho que a história toda me pegou, não é? Não tem tipo momento. Eu acho que quando ela mata o primeiro cara lá, a pula na jugular e diz, sai mastigando ele, eu falei, eita peste. E ela faz isso, mas você percebeu que em nenhum momento ela faz cara de animal, tipo zumbi, não, ela continua. Sim. Você fica comendo normalmente. E agora? É agora, mas daquele. Ele não mostra além do necessário. É verdade. Aliás, você não vai falar, comentar o que foi que fez você assistir a série? Além de eu ter enchido o saco? Então, eu assisti por causa da indicação do Magari, eu falei, não, é uma comédia, o Magari indicando, tem que dar uma chance. Oi? Não foi isso? Não, tá, mas vamos lá. Eu sei onde você quer chegar, mas vamos lá. E aí eu tava pesquisando sobre a série, né? E eu vi a Drew Barrymore, mas não me ganhou. Eu falei, nossa, Drew Barrymore. E aí eu vi algumas cenas, mas era muito... O trailer era muito zumbis, né? Tipo assim, era... Alguém devorando alguém. E aí é isso que eu vi o Fábio Júnior. E uma ligação com a série. Eu falei, mas que porra é essa? Né? O que o Fábio Júnior... Eu não sabia que a Netflix tinha essas tiradinhas, né? Ah. Eu falei, o que tem a ver o Fábio Júnior com a série? E aí, cara, eles pegam um dos maiores clássicos do Fábio Júnior, que a letra encaixa tão bem na série, que é o Carne e Unha, né? Alma Gêmea. Alma Gêmea. Ele fala assim, de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. E enquanto ele vai cantando, o Fábio Júnior todo vestido de branco, e no teaser começa a jorrar sangue pra todo lado. Eu nunca imaginei o Fábio Júnior fazendo uma coisa dessa. Então eu falei, caralho, se a série tem coragem de fazer o Fábio Júnior debaixo de um banho de sangue cantando Alma Gêmea, então merece meu respeito. Eu até coloquei no Facebook, né, Oma, cara? Sim. É o melhor teaser que eu já vi em toda a minha vida. Fábio Júnior cantando Alma Gêmea banhado de sangue. Antes de eu comentar outra coisa, eu só quero chamar a atenção que o Marcos falou que a Drew Barrymore não ganhou ele, mas o Fábio Júnior ganhou. Porque a Drew Barrymore eu achei que ia ver, tipo, como se eu fosse a primeira vez com sangue. É. Com sangue? Sangue e o Fábio Júnior? Não, com sangue. O que eu ia falar? Ah, tá. Então, você falou da Netflix. A Netflix tá fazendo isso. Acho que depois eu te mostrei o da Xuxa lá com o Stranger Things lá. Ela zoando com Pacto com Capeta. Todos os clichês dela. Mas eu achei que o Fábio Júnior foi muito original. Eu não sei se é porque eu não gosto do Stranger Things, mas a do Fábio Júnior é muito superior. Porque a letra encaixa com as situações da série. Como é que é? Tem uma parte que ele fala assim... Você viu o do João Kleber? Não é da série, mas é... Que a Netflix usou também. Não, o João Kleber. Do ela tá usando... A Netflix tá usando essas coisas. O João Kleber, eles falam daquele negócio do... O João Kleber, eles falam daquele negócio que os casais assistem o seriado juntos, só que às vezes um não espera pelo outro. É. Eles fazem o teste de fidelidade. Depois eu vou ver, se eu não vi ainda. Então, meu amigo Wellington Magaren, essa série original da Netflix, que merecia. Essa merecia mais episódios, Magaren? Tá bom essa quantidade de tempo aí. Tá bom, tá bom. Netflix não é conhecida por tá bom. Ela costuma enrolar além da, do necessário. Eu vi no Facebook que você colocou assim. Magaren, eu vi no Facebook que você colocou assim. O print, a Netflix falando pra você. Talvez você goste do Punho de Ferro. Eu acho que você vai gostar de Punho de Ferro. Dessa série. Eu gosto de Punho de Ferro. Aí você colocou, eu também achava. Então continua, Magara. A Netflix não é conhecida por tá bom, né? Exatamente, ela é conhecida por. Devia ter parado uns 4 episódios atrás. Entendi. Você acha que essa série ficou um pouco cara por causa dos atores? E aí por isso que é tão curtinho assim? Não. Até porque o Timothy Elephant, apesar de fazer muita coisa, ele é tipo. Ele não deve ser dos mais caros. Uhum. Acho que a mais cara aí é a Adriel. E mesmo assim ela não tava fazendo muita coisa nos últimos. Nos últimos tempos, né? A série, a Netflix tá fazendo isso, tipo, no Stranger Things que você não gosta, tem a Winona Ryder. Uhum. Que é a única conhecida ali. A mais conhecida, né? A única, na verdade. Consigo, também tem aquele xerife genérico lá. Eu ponho pra assistir e começa a me dar sono. Todo mundo tem direito de estar errado. Bom, Santa Clarita Diet, uma belíssima surpresa pra você que gosta de zumbi, mas tá saturado das 150 mil temporadas de The Walking Dead, né? E quer rir? The Walking Dead não dá pra sorrir, né, Magara? Não, dá pra dormir. E quer sorrir um pouco? Vem assistir Santa Clarita Diet, uma propaganda da Netflix completamente gratuito. Pode ser que elas ouçam esse podcast e não dê uma assinatura gratuita, Magara. Tá. Isso acontece com o Silvio Santos. Eu vou então dar nota para essa série de Santa Clarita Diet de 1 a 5 dedinhos humanos prontos para ser triturados. Batidos no liquidificador com leite ingeridos pelo Andrew Bermore. Que enrolação, né? Eu vou dar 4, né? A nota de 1 a 5. Eu só não vou dar 5 porque o episódio final é decepcionante. Apesar de ser muito engraçado com a filha deles enganando a cientista, fingindo que tá tendo convulsões, né? É outra coisa. Ela, a cientista, fala: oh, isso aqui você pode. É perigoso, você pode morrer. Ela fala: ah, tá bom. É, do nada. Dá umas coisas. Pra que ser altruísta, ela falou. E a gente nem falou do episódio da menina que trabalha no mercado, né? Resolve os problemas sem querer. Ah. A empolgação, a mistura de empolgação. A mistura de empolgação. Meu gerente falou que você tá há muito tempo olhando pra esses fornos. E ela é muito boa, aquela atriz, tão desempolgada. Então eu vou dar 4, eu só vou dar 5, porque o episódio final é decepcionante. Mas toda a série vale muito a pena e você mata ela numa tarde, se quiser, né, Magari? Ah, se você tiver paciência, sim. Mata ela numa tarde. Magari, quantos zumbis de religiões diferentes, nisso aqui no caso a Sérvia, né? Quantos zumbis de religiões diferentes você dá pra Santa Clarita Diet e vale a pena assistir essa série, Magari? Vale. Tanto que fui eu que enchi o saco pra vocês assistir. O Eduardo Costa também assistiu, mas com problemas familiares ele não pôde estar aqui. Talvez a esposa dele tenha devorado ele. Então, eu dou, sei lá. Eu acho que eu vou dar 4 também, exatamente pelo motivo que você falou. O último episódio ficou muito aquém. Acho que ficou muito aquém da série. Foi mais pra ficar vomitando com a velha lá. Foi do nada a lugar nenhum, não resolveu nada. Só deixou as portas abertas. Deixou muita ponta solta, apesar de vai ter uma segunda temporada, mas... Não era certeza até aquele momento, então... Dá pra eles terem fechado a história e, tipo, deixar alguma pontinha. Não deixar a história toda parada do jeito que ficou. Ficou suspensa, na verdade, né? É. E foi um negócio muito desproposital. Ela acorrentada e ele preso. Acho que não precisava tanto, assim, de gravolta. E aí, sabe o que acontece? Eu ainda dou 4, Magari, porque o que vai acontecer... Nos primeiros 10 minutos da segunda temporada, essa merda toda vai se resolver. Eu não duvido. Se duvidar, ele nem na cadeia vai estar mais. Já vai mostrar ele na rua. Será que ainda vai mostrar ele na cadeia? Acho que nem isso não mostra mais. Já vai mostrar ele na rua com alguma restrição, sabe? Tipo assim, ah, eu tenho que andar com essa tornozeleira, mas tô aqui fora. Não, talvez vai ser o primeiro episódio, vai ser mais pra fechar essas pontas soltas. Tipo, talvez a véia vai lá falar que ele não fez nada pra soltar ela. Uhum. Então tá. Então já decidimos que vale a pena ver Santa Clarita Diet. E a nota ficou a média 4. Graças a Deus não tá quebrada aí. Ficou fácil de calcular. Tem certeza? Não, tem certeza? Tem. Dessa vez eu tenho certeza. Olha. Não, não me confunde não. É 4. Se você deu 4, eu deu 4. 4 e 4 dá 8. Nós somos 2. 8 dividido por 2 dá 4. A média é 4. 8 dividido por 2 dá 0 para cada um. Que dá 0 para cada um? Ah, entendi. Chaves. Chaves, né? Que coisa de Chaves. Chaves. Então nós vamos ficando por aqui nesse podcast zumbístico. É, e a gente promete voltar. Mas, zumbístico mais legal, diferente de Walking Dead. Walking Dead. Você pegou a birra do Walking Dead, né, Magalhães? Peguei. Eu notei. As pessoas notaram que você pegou a birra do Walking Dead. É. E a gente volta pra falar. Ainda temos que falar do King Kong, hein? Eu assisti recentemente um filme do caralho e a gente volta pra falar dele um dia. É. Um dia. Um dia. Não, não vai demorar muito, não, eu acho. Um grandíssimo abraço, Drillberry Mariano, e até a próxima, Magari. Até zumbificado.